A Falange, outro nível, 011 SP, é desse jeito, ABCD Paulista. Vem cá, que eu vou te provar, que tá no DNA, e vou te levar pro outro nível. Lá, você vai notar, que a Falange tem o propósito de acrescentar outro nível. Vem cá, que eu vou te provar, que tá no DNA, e vou te levar pro outro nível. Lá, você vai notar, que a Falange tem o propósito de acrescentar outro nível. A conduta é sincera e não usamos pra fazer média. O que chute virou Nike, chavão é nosso naipe, mantendo a humildade. 011 SP, a Falange sabe. Cê quer pensar pouco? Quer. Vai ganhar pouco. Vai. Preguiça é pros tolos. Os vencedores eu ouço. Quer criticar? Primeiro se olhe, pouco após o que tive, mostra que não sou dos piores. Graças a Deus, tenho plena noção. Talentos foram riscados, ficaram em vão. É por isso que eu trago esperança e força. E a palavra fé em qualquer idioma. Cê prefere a plateia, firmeza, aquele abraço. Eu prefiro os palcos com ingresso esgotado. Tudo de bom pra você. A vida tá chamando, a gasosa tá queimando e os aros vão rodando. Vem cá, que eu vou te provar que tá no DNA. Vou te levar pro outro nível. Lá, você vai notar que a Falange tem o propósito de acrescentar outro nível. Vem cá, que eu vou te provar que tá no DNA. E vou te levar pro outro nível. Lá, você vai notar que a Falange tem o propósito de acrescentar outro nível. Você entende ou não a real situação? O verdadeiro sentido da palavra evolução. Não parei no tempo, busquei superação. Hoje maior que ontem, minha disposição. Por que me conformar do jeito que tá? Se hoje tá bom, mas amanhã pode moiar. O molho azedar, não posso moscar. Tô vivão, vou fazer o corre virar. Qual que é? Quem que é? O rapper MC que não quer ver seu trampo vingar e virar um din. E aí, qual que pá? O que você me diz? Sem jogar confete, sem mentir pra mim. Vai dizer que você quer eternamente ser peão. De segunda a sexta ouvindo ordem de patrão. Vai, seja sincero, aposto que não. Então se liga, João, muda essa visão. Vem cá, que eu vou te provar que tá no DNA. E vou te levar pro outro nível. Lá, você vai notar que a Falange tem o propósito de acrescentar outro nível. Vem cá, que eu vou te provar que tá no DNA. E vou te levar pro outro nível. Lá, você vai notar que a Falange tem o propósito de acrescentar outro nível.